3520, chame o centro Recife, 12545. 12545, bom dia, 3529. 520. Controle Salvador, Gol Noite no meio, Veste 21. É 150, Pital. Gol Noite no meio, identifique, prossegue via para 2 mil pés na chegada, com ajuste 1012. Vai descer via, chegada, 1012 no ajuste. Gol Noite no meio. Ele é X-Ray, livre o mesmo em forma estabilizada. Comando estabilizado, Gol Noite no meio. Localizador Gol 1816. Torre 186. 186. Torre Salvador, Gol 1816. Ainda no controle. Torre Gol 1816. 1816, tô no visual. Cheque trem, livre pouso na 10. Vento é calmo. Livre pouso na 10. 1816, já. Oito no meia no solo ao 57, vai livrar a direita, prossegue via Alfa, vai cruzar o pátio 3 até o portão 03 no pátio principal. Então, Alfa vai ingressar no pátio 3 para a posição 03, confia. Você vai prosseguir via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e vai pro Finger 03 no pátio principal. Boa noite.